você. Ninguém me rouba de você. Já vamos superar. E vamos amar. Ninguém me rouba de você. Essa fé já vamos superar. E vamos amar. No!

Thank you. prisioneiro, prisioneiro do seu coração. Deixa eu tratar o seu corpo na cama, pra ver você dizer que me ama. Deixa eu sonhar. Deixa ver os seus braços, meu ninho, esquecer que vivo sozinho.